3 de julho de 2003, nasceu uma lenda, Slam Prince. Sei que é meu aniversário, mas ao invés de ganhar presentes, decidi dar esse som de presente pra quem sempre esteve presente. Wally, hoje eu gravo a vida perfeita, yeah. Sei que sou muito complicado, mas sei que é por vol. Sei que levanto, faço meu trampo. Sempre que canto, eu me sinto num voo muito distante, longe de toda negatividade. Posso ser quem sou, sem nenhum filtro. Transpareço tudo aquilo que guardo. Sente essa wave, yeah. Sente essa wave. Sente essa wave. Sente essa wave. Mãe, você sempre disse que da família eu era um artista. Você é linda, tipo a voz da minha irmã. Sem você eu não seria nada na vida. E mesmo longe você sempre esteve tão perto. Aqui dentro batendo em my heart. Disse que eu seria o melhor quando eu te contei que faria rap. Hoje é my birthday e eu sou grato. Sempre que chorei, cê tava do lado. Você me conduz, seguiu me dando luz. Até mesmo depois do trabalho de parto. E as vizinhas diziam que eu era tentado. Olha esses tênis que eu tenho pisado. Por todas as vezes que cheguei descalço, sujando de barro todo o chão da sala. Na época que eu corria no asfalto, hoje eu faço sons lá na Asfalto Rec. Hoje eu faço sons aqui na WR. O aniversário é meu e o presente é você. Pai, eu te amo tanto. Em 2018 nós nos afastamos. Quando cê se foi, vi a mãe em prantos. Mas hoje estamos juntos de novo. Eu sou grato ao Senhor pelo retorno. Sempre me apoiou em todos os meus sonhos. Hoje nos palcos, antes nos campos. Hoje em todos os lugares que vamos. Sente essa wave. Eu nunca fumei um cigarro por causa de ti. Pois meu maior sonho é ver o Senhor largando esse vício. Mas sei que é difícil, assim como tudo pra nós é difícil. Talvez por isso hoje eu seja tão grato. Pois lembro de todos os venenos do início. Acompanho minhas batalhas de perto e nem me refiro às de rima. O segredo para as minhas vitórias sempre foram suas mãos erguidas pra cima. Tenho certeza que o vô João se orgulha do seu filho. Tive vergonha por muito tempo e hoje afirmo eu sou gaudiano. Preto, pobre, gueto, sofre, não parou. Fez um corre, compraria uma casa pro senhor e pra mãe lá no futuro. E uma reserva caso vocês queiram morar juntos. De preferência um sítio em que se plante tudo. Pois todo preto quer ar fresco, família e um lugar seguro. João, eu te amo tanto, mas sinto que algo vem te incomodando. Desde quando o JP assumiu o barco, eu senti que você foi deixado de lado. É que o mundo nas costas tenho carregado, procurando respostas, mas sofrendo calado. Já fazem mais de meses que eu não choro por algo.